Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Sempre divulgamos que o programa Visão Espírita tem uma página no Facebook onde você pode acessar, ler vários textos, questionar, fazer perguntas. O Alain está sempre ao vivo e tentando se comunicar com todos eles. Hoje parece estar tendo um probleminha no Facebook aí. Mas sempre que possível estamos em sintonia com vocês e vocês com a gente. E é assim que a gente faz um programa melhor. Sempre trazemos, para começarmos o nosso bate-papo, alguns livros que servem como preparo para a gente falar, discutir e refletir sobre a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E hoje em Kardec teremos a evocação de um espírito chamado Dr. Demeure. E como passos anteriores, achamos por bem trazer uma pergunta e uma resposta do livro O Consolador. E hoje trouxemos a pergunta 148. O Consolador é um livro psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E numa sequência, no mesmo tema, trazemos aqui sobre a morte, porque o Dr. Demeure será evocado logo após a sua morte. E aí é perguntado a Emmanuel: que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida além túmulo? Quer dizer, o que espera? E a resposta de Emmanuel, utilizando a psicografia de Chico Xavier: a alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. As vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos? Aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa dos seus interesses próprios? O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Mas, tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, etc. Obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades do mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável a nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Percebemos que Emmanuel dá um destaque ao nosso comportamento e onde deixamos a nossa mente vaguear, porque são forças que vão nos direcionar para buscar um ou outro ambiente depois da morte. E já nesse tema, a gente traz o livro Emmanuel, de Chico Xavier também, só que psicografado no ano de 1937, porque o Emmanuel fala que muitas pessoas que vivem e que desenvolvem uma afinidade, uma dependência de certas coisas, entre elas o álcool, acaba criando processos de viciação. E relacionado a esse tema, nesse livro Emmanuel, eu achei um pequeno texto do capítulo 36, em que o Emmanuel aborda isso em 1937, a psicologia e a, abre aspas, mens sana, fecha aspas. E o Emmanuel assim fala: a psicologia antiga pecava extremamente pela insuficiência dos seus métodos. O ser pensante achava-se, para ela, isolada do corpo, estudando, assim, os seus fenômenos introspectivos de maneira deficiente e imperfeita. A psicologia moderna vai mais longe. A sua metodologia avançada estuda racionalmente todos os problemas da personalidade humana, unindo os elementos materiais e espirituais, resolvendo uma das grandes questões dos cientistas de antanho. O corpo nada mais é que o instrumento passivo da alma. E da sua condição perfeita depende a perfeita exteriorização das faculdades do espírito. Da cessação da atividade deste ou daquele centro orgânico resulta o término da manifestação que lhe é correspondente. Daí provém toda a verdade da mens sana e o grande subsídio que a psicologia moderna fornece aos fisiologistas como guia esclarecedor da patogenia. O corpo não está separado da alma, é a sua representação. As suas células são organizadas segundo as disposições perispiríticas dos indivíduos, e o organismo doente retrata um espírito enfermo. A patologia está orientada por elementos sutis de ordem espiritual. Então fica muito claro nesses dois textos a importância da mente, o equilíbrio da mente, os seus hábitos e as suas viciações como fatores importantíssimos para o que vai ocorrer com você depois da sua desencarnação. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui reunidos para fazer mais um programa Visão Espírita. Agora não é 1919, é então, nós hoje novamente juntos, hoje com a Vivi aqui também presente. Sim. Hoje o André deixou que ela viesse ter conosco. E o texto é muito, muito interessante, muito importante. E mostrando também que não só a mente sã, ela influi no corpo são, como também o corpo, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque por mais sã que esteja a mente, quando nós submetemos o nosso corpo a certas viciações, isso passa a afetar também essa mente. E naquele livro Nosso Lar, nós vemos o problema que causou aquele ser desencarnado, que foi para o plano espiritual com certos hábitos alimentares bastante arraigados, e os espíritos tiveram que fazer sopinha para ele, né? Quer dizer, então densificaram a matéria espiritual para que ele se sentisse tomando uma sopinha. né? Então, que a gente fique bastante assim atento com relação a isso. Hoje, inclusive, eu vou comentar sobre um outro livro que fala também sobre o mesmo assunto, que é o Ernesto Bozano, que é a nossa recomendação hoje para a literatura, que a gente sempre divulga uma obra, né? Nós divulgamos a obra inteira do Ernesto Bozano. Qualquer livro que você pegar do Ernesto Bozano e estudá-lo, você vai estudá-lo de uma forma bastante científica. Então, esse livro, A Morte e os Seus Mistérios, ele traz no seu primeiro capítulo a respeito da transfiguração, assunto que nós já abordamos aqui, né? E mostrando que a transfiguração ela pode se dar em três planos. A contração dos músculos da face, então seria um fenômeno extremamente físico. A questão da transfiguração sobre o aspecto ectoplasmático e também como os espíritos constroem uma máscara e colocam a máscara com relação àquele personagem que eles querem transfigurar. Então são três aspectos e recomendamos que a literatura que Ernesto Bozano nos trouxe, ele nos traz exatamente sobre a forma que Kardec recomenda, generalidade e concordância dos espíritos. Ele cita casos, então você não analisa um caso de transfiguração, você analisa 10, 20 casos que se dão da mesma forma. Então você grava como as coisas se sucedem e que foram confirmadas pela experimentação. É uma literatura que, infelizmente, pouca gente lê, mas todos nós deveríamos ler e bastante o Ernesto Bozano. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, Vi. Bom dia, André. Você viu a ordem de importância que eu dei para você, né? Você ficou em último, né? Mas tudo bem, André. Você, quando traz a Vi, o ambiente fica melhor, né? Fica mais simpático. Bem-vinda, minha querida, sempre, viu? Meu amigo Geraldo, esse sabe que é uma das minhas áreas de estudo, né? Sim. A mente sã, eu acho que ela não está encarnada, né? Ela não tem mente perfeita, mente sã, né? Ainda tem aquela frase, corpo são, mente sã, né? Sim. Tem essa também, né? Tem alguma coisa a ver com isso também? Nós nos vemos como um ser completo, né? Inclusive, o primeiro livro que inicia a série psicológica da Joana de Ângeles chama O Homem Integral, né? É um livro onde o Divaldo começa a perceber, através das psicografias da Joana, que ele já fazia há mais tempo, que a Joana estava mudando um pouco o foco das mensagens. E ela estava começando a abordar a questão psicológica. Daí vai virar uma série psicológica, que esse é o primeiro, de 16 obras. Né? É um material extremamente rico, falando da psicologia. Mas, veja, esse livro do Emmanuel, ele é de 1950, por aí. 37. Esse daqui é 37. 37, olha só. 37, Jung estava encarnado. Então, eu ia falar, tá? Isso. Jung estava encarnado. Freud já havia desencarnado há pouco tempo, mas já havia desencarnado. Jung estava encarnado. Eu estava vendo uma palestra da Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho, só para quem não conhece, é fundado pelo Divaldo, é onde ele mantém todos os projetos em Salvador e tal. Então, uma palestra oriunda da Mansão do Caminho, eu subentendo que tenha a chancela dele, né? Ele não ia deixar um espertalhão qualquer ali. E dois psicólogos fazendo uma palestra, eu não sei a fonte disso, inclusive eu mandei uma mensagem para os dois, porque eu queria saber de onde eles tiraram isso. Eu sou muito xereta com essas coisas, é o trabalho científico, né? Você quer saber mesmo, né? Mas eu vou comentar assim, que eles, nessa abertura dessa série que eles fazem, uma palestra sobre Joana de Ângeles, eles falam que ela comunica que Jung veio com uma missão de ligar a psicologia com a espiritualidade, com não com o espiritismo, mas fazer um link com o espiritualismo. E isso está no livro, né? Então, eu não sei a fonte. Falei para você que eu não sei a fonte. Está na palestra que os dois falaram do Divaldo. Mas eles verbalizam isso. Eles verbalizam isso. Então, eu perguntei para eles de onde eles tiraram essa informação, porque eu não achei. Eu procurei até pela internet. Se alguém que está ouvindo souber, me fala, que eu gosto de saber a fonte. Porque aquela história de ouvir e falar... Mas você teve a resposta? Não, ainda não. Eu acho que eu cataloguei isso aí. Você catalogou isso? Então, eu vou fuçar. Não fucei no Vademecum. Aí o que acontece? Vamos partir do princípio que realmente ele teve essa missão. Mas ele falhou, segundo a Joana. Ele falha porque, assim, ele abre um lado espiritualista, mas ele caminha mais para o lado místico do que para a espiritualidade real, como nós aqui estamos comentando. Então, segundo essa mesma palestra, ele falha na missão que veio, que era de fazer essa ligação. Quando eu chego a entender que, vamos falar que seja verdade, eu acredito que seja, tem uma grande chance de ser, por eu conhecer um pouco da obra de Jung e bastante da história da psicanálise. Tanto é que ele rompe com a psicanálise, ele vai criar a psicologia... a psicologia de Jung lá, tem um outro nome, sumiu aqui agora, deu um branco, daqui a pouco eu pego aqui na internet lá. E era para ele fazer essa ponte. Porque, cara, a hora que você atende uma pessoa, a hora que você faz o atendimento de uma pessoa, entendendo essa pessoa como um ser integral, olha a diferença do atendimento. Eu sei que você, Geraldo, como médico, se não atende vendo todos os corpos, você pensa naquele ser como ser integral na sua anamnese. Você pergunta vezes. Muitas coisas. Todas as vezes. Eu sei que você faz isso. Essa anamnese, você vai pegar histórico da pessoa. Ah, é? Mas o senhor é nascido aonde? Mas alguém mais da sua família tem? Mas, então você vai vendo aspectos genéticos, psicológicos, culturais, porque tudo isso, na minha visão, faz parte da anamnese. Sim. Quando você, ainda além disso, fosse um médium extensivo, olhando o espírito e a irradiação energética daquele espírito, ou tivesse acesso a um grupo que você pudesse consultar a respeito, com médiums, que pudesse falar do espírito daquele ser, você concorda comigo que o atendimento seria 10 vezes sim, mais completo? Sim, sim. Então, essa ligação que Emmanuel cita, ela não aconteceu ainda. Ele cita aqui que a psicologia moderna vai mais longe. Psicologia analítica, isso, obrigado, né? Esse é o nome do Jung. Tinha-se a expectativa de tal, né? Tinha. E as coisas talvez não caminharam. Não caminharam, porque assim, Jung, né? Não consegue. Jung morre em 1981, se eu não estou enganado. Mas de qualquer maneira, ele trouxe algo a mais. Ficou mais para o campo místico do que para o campo da ciência. Mas ele deu um passo. Ter se aprofundado mais. Ele deu um passo a mais do que Freud. Tudo bem, deu um passo a mais, mas a missão dele era fazer o link. Ele não fez o link, entendeu? Era andar. E ele só passou por cima. Porque é assim, ó, como eu também faço atendimento clínico, eu entendo algumas coisas. É muita carga de estudo para você trabalhar. Então, assim, o cara está atendendo, ele está produzindo, ele está escrevendo, ele está ensinando, ele está orientando, e ele tem que comer, tem que dormir. É uma carga muito grande. Mas qual que é o lance quando você vem com uma missão dessa? É o foco. Kardec, por exemplo, ele abre mão de todo o trabalho pedagógico dele até naquela hora para codificar. Passa aperto, os caras mandam ele embora. Missão. Paulo de Tarso abandona tudo por uma missão. Chico abandona tudo por uma missão. Tanto que esses indivíduos, por vezes, eles não são vistos pela sociedade como alguém certinho. Não. Eles parecem que são contrário. Meio fora, como não, diz o Barbarense, meio fora do cabo. Fala assim, pô, esse cara podia ganhar dinheiro com isso aí. É porque a pessoa pensa que a pessoa, para ser bem de vida, ter ela sucesso, tem que ter, né? Dinheiro, né? Falou, mas não é o foco dele. Ele é um missionário. E Jung se distraiu. Segundo essa fala, inclusive com o comentário da Joana, essa distração distancia essa resposta do que emana... Porque, veja só, eu tô só dando esse contexto, porque esse livro é de 1937. Havia o começo desse processo onde a psicologia iria mais longe. Mas ele não avançou. Ele ficou parado num momento que é muito místico, é muito complicado. Tanto é que a o conjunto dos psicanalistas rejeitam Jung. Jung não é psicanalista. Jung, ele é da psicologia analítica, que ele teve que inventar o nome, porque senão na psicanálise ele não era aceito. E ele tinha sido escolhido por Freud para ser o seu sucessor. Mas daí eles começam a se distanciar. Imagina se ele aceita o plano espiritual. Se entrasse na missão. Aí que o Freud tirava ele fora mesmo. Não, mas ele já tinha saído fora nessa época. Ele ficou trabalhando sozinho da psicanálise 40 anos. Mas ele não conseguiu fazer o trabalho. Então, mas o que acontece? Eu só dei esse contexto porque eu achei interessante a questão de ter sido citado antes e não acontecer depois. Mas quando, e hoje em dia a gente está abrindo mais para esse lado, quando acontecer a análise do ser integral, aí nós vamos ganhar grandes passos. Eu brinco com a aula, porque aqui fala do perispírito também, que é a ligação principal, né? O dia que nós inventarmos o perispiritoscópio, que seria um aparelho que eu chuto que vai existir, a pessoa, ela entra... Os espíritos mencionam isso. Mencionam isso. Perispiritoscópio? Tem no André Luiz. Tem? Tem. E aí quando entrar lá, mas não é... Lembra assim, que o perispírito irradia uma energia momentânea. Então, para um perispiritoscópio desse funcionar, você precisaria passar por aquele aparelho vários dias em seguida, em vários horários em seguida, para ver vários estágios da sua irradiação, para poder chegar num diagnóstico mais preciso. Mas é um caminho da evolução do espírito aqui. É que o assunto é amplo, né? É amplo. E você está dando só um começo aí. Mas o que, só para finalizar essa introdução, o que chama atenção no comentário do Luiz e do Alan? É que aqui nós estudamos as obras, mas não estamos subordinados, pelo menos procuramos não estar subordinado à letra. Existe o questionamento, existe a dúvida, existe o improviso, existe o comentário. E o Emmanuel fez uma colocação em 37, o Alan como estudioso dos estudos psíquicos, acabou nos dando que na realidade não aconteceu como se pretendia. Então a nossa função como espírita é ler, é estudar, é questionar, é ir atrás. O espiritismo não é uma doutrina fechada, é uma doutrina aberta, precisando de pessoas que estudem, que se entreguem a essa dinâmica de avaliações, de pesquisas, porque só assim o espiritismo vai desempenhar uma tarefa maior entre nós. Muito bem, meus amigos, vamos pedir ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. essa prece sempre muito agradável de ouvir, que nos inspira a continuarmos as nossas conversas. O Alain lerá agora e abrirá o primeiro bloco do programa Visão Espírita, estudando o livro Vinha de Luz. O texto hoje é o número 79, com o título Em Combate. Começa com uma citação da carta aos Hebreus de Paulo, no seu capítulo 12, versículo 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. É a missão do... é o missionário, entendeu? E Emmanuel comenta assim: o discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e, não poucas vezes, supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. A coisa vai fundo. É, Geraldo. E a gente assistiu aqui recentemente, né, a convivência do Chico, aquele sobrinho dele. A gente vê quanta dificuldade. Eurípides. É. Então, isso aí eu vi de perto, porque eu tive lá no Chico, né? E eu assistindo lá a sessão que desenrolava, ele estava no fundo, como eu, né? E eu observando, ele parecia assim uma fera enjaulada. Entendeu? Era uma ciumeira por causa do que estava se passando lá na frente. E aí eu compreendi, eu disse assim, puxa vida, realmente é uma coisa, né? Aí eu me aproximei dele e eu falei assim, você é o Eurípides, né? Ele disse, ah, você me conhece? Eu disse, conheço. Você é uma criatura muito cara do Chico. Você esteve lá em Piracicaba muitas vezes. Ah, Piracicaba, você é de Piracicaba? Eu disse, é. O pessoal tem uma admiração muito grande por você lá. Ele disse, é. Aí eu dei uma valorizada, né? Motivei, né? E aí então depois se passou esse diálogo, ele se acalmou. Aí me veio um pensamento assim, puxa vida, você ajudou o Chico, né? Entendeu? E realmente ali você percebia que essas questões, né? Que quando a gente, dentro da família, a gente tem um adversário, alguém que de uma forma gratuita nos combate, realmente é uma prova muito, muito difícil. E aí é que coloca, né, a respeito do sangue, né? O sangue consanguíneo, né? Sobre esse aspecto. Então, a questão desses testemunhos é uma questão muito, muito difícil, né? Às vezes você fica achando, se achando que está tudo direitinho, está fazendo tudo, de repente você é pego no contrapé, né? Então, até nessas ocasiões, inclusive às vezes quando você se desequilibra, é um progresso, é uma evolução. Porque não quer dizer pelo fato que você se desequilibrou num determinado momento que você falhou. Não. Aquilo ali foi uma prova que você sofreu e não venceu. Mas toda prova onde a gente não vence é um patamar para numa próxima prova você sair melhor. Então é isso que nós, como cristãos, temos que entender. Não é pelo fato de a gente não ter dado conta de um recado num determinado momento que a gente deva desanimar, que a gente deva achar que não presta, né? Todos os nossos embates, eles podem dar sucesso ou fracasso. O que nós precisamos nos convencer é que nós somos criaturas encarnadas, ainda bastante inferiores, e estamos sujeitos ao sucesso e ao fracasso. Que ao nos depararmos com um sucesso, nós não nos orgulhemos disso, não nos envaideçamos disso, e diante do fracasso que a gente não desanima. Em síntese, nós como cristãos, nós temos que pensar muito sobre esse aspecto. Estamos em teste, e num teste você pode falhar, então não é motivo para se desesperar. Muito bom, excelente comentário, Luiz. O Geraldo, você sabe que é interessante, né? O Luiz, ele pegou o lado daquele adversário dentro da família, que existe mesmo. Agora existe também a pessoa que você ama dentro da família, que também, às vezes, para uma missão maior, é um adversário. No sentido de você dedicar mais tempo àquela pessoa do que para uma causa maior. Então, eu não estou falando que você não deva amar ninguém, muito pelo contrário. Um dia nós vamos amar a todos nós na mesma intensidade. Esse é o objetivo da criação. E principalmente quando ela não tem a mesma compreensão que você. Exatamente. Porque, por exemplo, vamos pegar a Emily Boudet, a esposa do Kardec. Cara, ela foi de uma compreensão infinita. E interessante que eles também não tiveram filhos. Ou seja, Kardec se dedicou 10, 12 anos ao trabalho da codificação e ela foi carregando a vida, porque ele nem trabalhava, ele só trabalhava para isso, o foco dele era esse, e ela compreendeu essa missão, trabalhava para poder sustentar a família, os dois. Então é uma missionária junto com um missionário. Agora, você imagine uma pessoa que tem uma missão X, se apaixone por alguém e começa a dedicar todo o seu tempo a essa pessoa. E essa pessoa não tem a mesma compreensão e começa a exigir dele a atenção, a compreensão, a presença. E a pessoa se desvia do foco. Então, os desvios consanguíneos não são só naquele invejoso, naquele ciumento, mas é também naquele amoroso. Porque veja que começa a primeira frase é assim, ó: o discípulo sincero do evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. Não é só da dor, é do amor também. Então, e é silenciosa porque é só minha, é individual essa batalha. O que me tira do foco? E isso que o Alan diz é uma coisa tão real e acontece tão intensamente no nosso dia a dia. A gente cansa de ver médiums, que senhoras principalmente, que chega um pouco atrasado ou em cima da hora, porque o marido chegou tarde, às vezes do bar, e quer que frite um bife. Entendeu? Quer dizer, então ela, pelas obrigações como esposa... Faz. Né? E ela se atrasa porque ela faz. Então, assim, é um comentário delicado que eu estou fazendo, porque a gente sempre está valorizando o amor. A gente, e eu sou um que levanta a bandeira pelo amor. Amor é uma coisa, dependência é outra coisa que não combina com o amor. A gente não pode ser dependente de ninguém, nem emocional, nem fisicamente. Nós somos indivíduos convivendo, né? Nós somos singulares convivendo num plural ali. Esse plural não pode ser uma singularidade, porque não é. Cada um tem uma missão, cada um tem uma tarefa no mundo. Então, você imagina depois o que nós lemos aqui, ó. Como que é o título que você trouxe, Geraldo? A Psicologia Mensana. Uma mente que ama em demasia um ser, ou dois, três seres, é desequilibrada. Tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo, né? Tem que ter equilíbrio. Serenidade. Tudo, né? Tem que ter equilíbrio. É difícil disso acontecer, né? Porque é gostoso você amar alguém e se sentir amado por essa pessoa. É uma zona de conforto deliciosa. O texto diz ama em demasia, não é isso? Fala isso. Né? Eu não achei, assim, não estou lembrando, mas... Agora você acabou de ler. A pessoa que... Ah, não, eu que falei. Né? Ah, tá. Não, eu falei assim que a mente desequilibrada ama em demasia poucas pessoas. Uma mente bem equilibrada, ela ama a todos. É o amor fraterno, né? É o amor fraterno. Então, não é só na consanguinidade, tem o que o Luiz falou, sim, bastante. É mais fácil de perceber, talvez, a inveja, o ciúme. Mas tem também o desvio do amor, assim. Amor é a palavra que talvez não seja, amor talvez do afeto. Um amor desequilibrado. E é interessante que todos esses comentários que vocês estão fazendo estão fundamentando o que nós vamos fazer agora, que é o estudo do livro Céu e Inferno. Isso está dando base para a gente entender que a vida na Terra não segue um roteiro fixo. Aí mesmo fala que existe a possibilidade de mudança de roteiro. Quer dizer, foi estabelecido um roteiro, se houver uma necessidade, altera-se o roteiro, altera-se o que foi programado. Não estava programado ocorrer uma perda? A perda ocorre. Não era programado acontecer tal coisa vai acontecer. Então, tudo é uma dinâmica na vida que tem uma causa e tem uma consequência. A vida é feita de escolhas e as suas escolhas determinarão o que vai acontecer no futuro. O Kardec, ele sugere que a gente estabeleça, principalmente em grupos, e a família é um grupo, regras. E é o que eu comentei com essa senhora. Para evitar esse tipo de coisa, conversa com seu esposo e diga assim, olha, querido, se você chegar até as 7 horas, você vai ter o seu bifinho quente. Agora, se você não chegar até as 7 horas, você vai comer bife frio. Entendeu? Quer dizer, então você estabelece uma regra, e não é uma regra coisa do outro mundo, né? Você não está se negando a fritar o bife. A Vivi está olhando para o André, eu acho que ela acontece isso com ela. Então você não está se negando a fritar o bife, agora você estabelece regras. E tem um detalhe também, né, Luiz? Que vamos falar que você está num foco de um trabalho e você está conseguindo se preservar da interferência espiritual que poderia tirar você desse foco. Mas os que estão na sua volta não necessariamente estão. Então, qual é o jeito mais fácil de te atacar um espírito perturbado? Ele vai atacar esses que estão na sua volta para te afetar. Sim. Então faz o marido atrasar, faz ele chegar em cima da hora para que ela não saia. Ou que pelo menos perturbe, né? Que incomode, que desequilibre. Agora, se isso começa a acontecer frequentemente, daí a pessoa fala, quer saber uma coisa? Eu vou ficar aqui em casa, porque ir lá está dando muito trabalho, estou me brigando com meu marido. Mas o que o Luiz falou é sério. Falou, querido, é o seguinte, terça-feira é meu dia de eu ir lá, eu saio daqui de casa às 7 horas da noite, beleza? Você chegando ou não chegando, eu vou sair. Se você chegar em cima da hora, eu vou sair também. É um compromisso. Ah, vai chegar a visita. Vou sair, porque eu tenho um compromisso. Então, assim, é um compromisso que a pessoa tem. Né? Minha mulher está numa tarefa agora que ela é confeiteira, e com a Páscoa é enorme. E eu estou ajudando. ainda mais, Fer. Eu falei, querida, está na hora de eu ir para a rádio. E ela, nossa, vai com Deus. Entendeu? Mas é um combinado. É uma regra. Estabelecer muito bem, meus amigos. Você que está nos ouvindo, você pode nos ouvir pela internet ou baixar o aplicativo da União Rádio Web no seu celular. É o ícone azul, União Rádio Web, é muito simples, você pode ouvir em qualquer parte do mundo. Tanto que temos ouvintes na nossa região, no Chile. Estamos com ouvintes do Chile hoje. Portugal, sempre tem esse do Chile, né? Todo domingo, né? Vamos ver se entrou mais alguém aqui. Exatamente. De outro lugar. Ó. Estamos com do Chile, só no Chile hoje, mas estamos com 16 cidades, 12 cidades aqui do nosso interior de São da Paulo. Da nossa região aqui, né? E mais um de São Paulo, capital. Muito bem. 10 horas e 12 minutos, estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Céu e Inferno. É uma obra fantástica, codificada no ano de 1865, e nós aqui estamos dissecando cada programa, um pedaço, comentários, e a gente vai lendo todos esses textos, que às vezes não são grandes, mas dá muita conversa, dá muita discussão, e o intuito é despertar você, despertar a nós para a busca e para o entendimento melhor. O Kardec está nessa segunda parte, no capítulo 2, ele está evocando os espíritos que acabaram de desencarnar, para ver qual o comportamento, qual o discernimento, qual o entendimento dele sobre isso, sobre aquilo, porque ele estava pesquisando, ele estava estudando, ele estava comparando, ele estava observando se havia generalidade concordante. E dessa vez, ele evoca um espírito que foi amigo dele, o Dr. Demeure, e aqui o Kardec faz uma pequena introdução que eu vou fazer a leitura só para vocês se situarem. E depois eu leio a psicografia que ele realizou para que surja comentário de Luiz e Allan. Então o Kardec descreve esse Dr. Demeure assim: ele faleceu em Albi em 25 de janeiro de 1865. Aí o Kardec descreve quem era esse personagem. Era um médico homeopata e distintíssimo. Seu caráter, tanto quanto o saber, haviam-lhe granjeado a estima e a veneração dos seus concidadãos. Eram-lhes inextinguíveis a bondade e a caridade, e a despeito da idade avançada, não se lhe conheciam fadigas em se tratando de socorrer doentes pobres. O preço das visitas era o que menos o preocupava e, de preferência, sacrificava suas comodidades ao pobre, dizendo que os ricos, em sua falta, bem podiam recorrer a outro médico. Então era um médico humanista, era um médico que se dedicava à assistência, que se desdobrava, que se doava para o paciente. Era um bom espírito, bem intencionado, tinha conhecimento. E mais adiante o Kardec coloca: relações de mútua e viva simpatia se haviam estabelecido entre nós, quer dizer, entre o Kardec e ele, correspondendo-nos. Soubemos do seu decesso a 30 de janeiro. Ou seja, ele desencarnou 25 de janeiro e o Kardec ficou sabendo que ele tinha morrido no dia 30. Sendo que o nosso imediato desejo foi evocá-lo. Quer dizer, tão logo o Kardec toma ciência do desencarne, vamos evocá-lo, que nós já tínhamos conversado, ele era assim assado, deve ter programado, organizado um encontro com médiuns preparados e fez a evocação. E ele vem pela psicografia, e eu vou ler, é pequenininho. E eu passo a palavra ao Luiz Alain, porque tem detalhes interessantes. Como que é esse despertar? Como que é esse entendimento? O quanto devemos entender como verdade na opinião daquele espírito que fala? E ele, evocado, assim escreve: aqui estou, ainda vivo, assumi o compromisso de manifestar-me, desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. A morte emprestará à minha alma esse pesado sono a que se chama letargia. Porém, o meu pensamento velava. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte. Levantei-me e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz! Não mais velho nem enfermo. O corpo, esse era apenas um disfarce. Jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Ágil como um pássaro que cruza célere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e a sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória, ó, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis e o seu concurso na harmonia do universo? Pois bem, eu ensaiarei fazê-lo, ó meu mestre. Vou estudar e virei trazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito e que de antemão, como homenagem, eu vos dedico. Até breve. Então, Luiz, é interessante como em 5 dias ele já possui um discernimento e uma percepção tão rápida. Como que isso se processa, Luiz? Você havia me mandado esse artigo e junto com esse um outro artigo, que nesse outro artigo que parece-me que você extraiu no jornal, esse Demeure falava que não conhecia o Kardec pessoalmente. Agora, na leitura desse trecho, eu vi que também Kardec menciona que o conhecia de correspondência, né? Então, havia um Demeure que era muito amigo do Allan Kardec. Ele era, inclusive, médium. E o Kardec, em uma ocasião, teve lá um sonho que ele considerou muito instrutivo. E ele consultou, pediu para o Demeure que consultasse a espiritualidade sobre aquele sonho. E então a espiritualidade o esclareceu. Eu acho que, pelo que você leu, esse é outro Demeure. Não é aquele amigo do clã Kardec de convivência pessoal e ali da França, ali de Paris. Esse aí, ele morava numa cidadezinha pequena, uma série de coisas, então acho que é outro Demeure e é esse o comentário que eu vou fazer sobre um segundo Demeure, né, que também era amigo do Allan Kardec. Geraldo, às vezes a gente acha que só pelo fato de a gente conhecer o Espiritismo e tal, isso aí, se aliado à prática do bem, já vai nos facultar uma perfeita lucidez quando chegar no plano espiritual. Nós, inclusive, recomendamos para as pessoas que leiam, que elas se abram justamente para entender esse processo. Por outro lado, esse homem é aquilo que nós tentamos ser. Ele era um cristão, na acepção da palavra, né? Então, ele praticava aquilo que Jesus dizia: ama ao teu próximo como a ti mesmo, né? Ama a Deus e ao teu próximo. Então, ele atingia todas as necessidades básicas e ele se correspondia com Kardec, quer dizer, ele tinha uma noção da vida espiritual. Então, principalmente, quando você pratica o bem, você está plenamente qualificado para fazer esse voo, né, de uma forma plena e de uma forma muito lúcida. Então, esse está muito mais qualificado do que qualquer outra pessoa que conhecesse profundamente o Espiritismo, mas na prática do bem tivesse aí os seus, desse as suas resvaladas. Tá? Você tem um exemplo daquele do Voltei? Sim, né? Jacó. Que o Jacó era presidente da FEB. Né? Mas, no entanto, ele passa por um período bastante dificultoso, entende? Então, para mim, totalmente natural. O homem era um praticante do bem. Então, o exercício do bem exercício lhe coloca numa condição psíquica de despertar mais cedo. Exatamente. Ele praticava aquilo que nós orientamos para fazer. Allan, o que você poderia dizer dessas informações que o Espírito trouxe? E, por exemplo, como ele fala aqui, fiquei mais jovem, o Espírito é eternamente jovem, não tem um cabelo branco. Parece que numa visão rápida, ele tem um entendimento no qual ele não tinha ou ele não sentia enquanto encarnado. Acho que primeiro ele estava relatando até a título de curiosidade, né? Ele falou assim, nossa, fantástico chegar aqui. Eu estou me sentindo mais jovem. Passou aqueles meus mal-estares, aquela doença foi. Né? Eu tô me sentindo integral. É engraçado essa relação do cabelo branco. Assim, eu vejo essa vaidade. Assim, eu não ligo para isso, mas tem gente que liga muito, né? Ah, e aquilo para ele foi uma coisa marcante, né? Cheguei aqui, meu cabelo já não tá branco, eu já tô me sentindo inteiro, já passou minhas dores, eu tô bem, né? E mais uma coisa, né? Você chamou a atenção disso e é uma informação bastante importante doutrinária. Nós sabemos que o espírito velho, o físico velho, ele rejuvenesce. Sim. Né? Ele vai para a idade madura. Assim como a criança também cresce. Beleza, né? E esse espírito está relatando que aconteceu isso em menos de 5 dias. Pois é. Entende? Quer dizer, então é um fato a ser catalogado, a ser observado, quanto a esse envelhecimento e amadurecimento do espírito. E é muito... Quer falar? Não, era o que eu ia alertar, porque eu achei assim, é uma mudança. Tudo bem que a gente, no plano espiritual, por conhecimento da doutrina, a gente sabe da adaptação. O tempo é outro, né? Mas 5 dias eu achei bem rápido. Ele teria que chegar pleno no plano espiritual e se sentir rejuvenescido, sabe? É uma... E aí o Kardec, ele tem uma outra mensagem que é data no dia 1º e 2... Geraldo, eu vou interromper, porque nós num papo aqui antes do programa, você levantou uma questão que você falou a respeito, por exemplo, de um cara com uma missão tremenda e não ficou conhecido. Esse era um espírito que deve ter sido um gênio. Entendeu? Pelo resultado que ele descreve em sendo verdade, ele foi um espírito estupendo. E não foi um destaque. Não na foi sociedade. Um destaque. Pelo uma mesmo... cidadezinha pequena, ele era pura e simplesmente um médico que atendia todos os necessitados sem se preocupar com a remuneração. Exerceu o amor em silêncio. Isso aí, o Bezerra, às vezes a família dele sentia necessidade porque ele dava as coisas para os caras. Ele, além de atender... Ele pegou o medalhão lá, que foi da formatura dele, e vendeu para comprar remédio para uma doença. Sim. E é interessante uma coisa que nós vamos ler, Lá, gostei que você comentasse depois. Por vezes as pessoas têm um olhar sobre aqueles que acabam se destacando, vamos falar do espiritismo, que acha que esses indivíduos eles não passam por dificuldades, passam pelas mesmas dificuldades. Citamos o Chico Xavier, que tinha uma isquemia miocárdica constante, que ele tinha uma pressão aumentada no olho esquerdo, que ele tinha um estrabismo divergente, que ele teve um adenoma de próstata. Lambeu ferida. Ele tinha cheiro. Garfos na barriga. E aqui vai citar que o Kardec teve um problema. Aí você fica pensando, nossa, o Kardec ficou doente? Ué, o que tem? E aí ele vai citar o Kardec e fala assim, Kardec escrevendo, as duas comunicações seguintes, dadas no dia 1º e 2 de fevereiro, dizem respeito à enfermidade de que fomos acometidos na ocasião. Então a mensagem fala da enfermidade do Kardec. Eu vou passar a mensagem do próprio Demeure, dirigida a Kardec, evidentemente. Meu bom amigo, tende coragem e confiança em nós, porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa. E com os conselhos prescritos, podereis, conforme desejais, completar a obra que vos propusestes como fito da vossa existência. Sou eu quem aqui está perto de vós e com o Espírito de verdade, que me permite falar em seu nome, por ser eu, dos vossos amigos, o mais recentemente desencarnado. É como se me fizesse as honras da recepção. Caro mestre, quanto me sinto feliz por ter desencarnado a tempo de estar com esses amigos neste momento. Mais cedo, livre, eu poderia talvez ter-vos poupado essa crise que não previa. Era muito recente o meu desprendimento para ocupar-me de outras coisas que não as espirituais. Mas agora velarei por vós, caro mestre. Aqui estou para, feliz como espírito ao vosso lado, prestar os meus serviços. Conheceis o provérbio, ajuda-te, o céu te ajudará. Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem, conformando-vos com as suas prescrições. Está muito quente aqui, esta fumaça é irritante. enquanto estiveres doente, convém não fazer lume, a fim de não aumentar a vossa opressão. Os gases que aí se desprendem são deletérios. Alan. É, não, isso aí, assim, ó, esse, você imagina hoje, 2019, nós temos computadores que a digitalização é simples e rápida, iluminação de LED, ar-condicionado, cadeiras ergonomicamente desenvolvidas. Então, você fazer o trabalho do Kardec hoje, vamos falar assim, seria... Mas mil vezes mais fácil, viu? Mil vezes mais fácil, porque você imagina, na época ele fazia, porque eu falo mil vezes mais fácil, o número tem a ver, ele escrevia para mais de 1000 centros espíritas fazendo a mesma pergunta, cada carta à mão, em bico de pena, luz de lampião. Por que que ele fala da fumaça? É a fumaça do lampião de querosene que o intoxicava. Então, o espírita dá um toque assim, ô negão, ajude que o céu te ajuda. Agora você fica aí nessa poluição, nessa fumaça aí, e você vai antecipar a sua missão. Você não vai ser um cara que vai completar a missão. Você para com isso, se cuida. Nós queremos te ajudar, mas você faz sua parte, né? É a mesma coisa hoje, uma pessoa que ela tem uma missão, vamos falar a mesma que ele descrever, ele tem que dormir. Ele está no corpo físico, o corpo físico precisa desse descanso, é necessário, né? Agora, ele não estava se ajudando, ele estava mergulhado numa missão com todo o mérito do mundo, mas... De repente se descuidou um pouquinho se ali. Se descuidou um pouquinho, então falou assim, ó, você tem que acabar ainda, filhão. Ô, se você não apagar essa fumaça, aí eu acho legal a palavra deletéria, né? Deletéria. A energia que nós queremos aí é a deletéria, não essa fumaça aí. E aí tem uma outra mensagem que eu vou passar a bola para os dois, que é que vai sair faísca aí. Mas aí essa mensagem que você passou para o Alan me leva a crer que é o mesmo Demeure. É o mesmo Demeure. Eu é que achava que os dois conviviam. Viu, Luiz, eu procurei aqui um pouco, porque eu também fiquei em dúvida, com a mesma dúvida, se eu fiquei. Eles eram amigos de correspondência, muito próximos, mas eles não eram amigos físicos, porque eles moravam em lugares distantes. Então, eles, quando ele desencarna, eles já eram muito amigos nas trocas de cartas. Agora tanto que ficou o Kardec mais... fica sabendo 5 dias depois, né? É isso aí. É isso que me levou à conclusão, tá, que então... eles moravam longe. Agora, Luiz, o assunto aqui, esse é o assunto para fechar o segundo bloco, vai ser quente. Terceira comunicação, Alan e Luiz. Sou eu, Demeure, o amigo do senhor Kardec. Venho dizer-lhe que o acompanhava quando lhe sobreveio o acidente. Este seria certamente funesto sem a intervenção eficaz para o qual me ufano de haver concorrido. De acordo com as minhas observações e com os informes colhidos em boa fonte, é evidente para mim que, quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. É preciso, contudo, antes de partir, dar a última demão às obras complementares da teoria doutrinal de que é o iniciador. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo à imperfeição do seu organismo, antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário. É mister dizer-lhe toda a verdade, para que se previna e siga estritamente as nossas prescrições. Aqui parece uma certa advertência, ele é até meio rigoroso, falando meio duro com Kardec. São vários tópicos, mas o tópico que certamente chamará muita atenção é que ele fala, tanto mais breve reencarnará para completar a sua obra. Eu sei que esse assunto deu pano para manga, e aí Luiz e aí Alan. Ah, veja, isso aí as pessoas levaram principalmente naquela linha de querer dizer que o Chico era o Kardec, né? Então, pelo fato de o nascimento do Chico se dar próximo ao desencarne de Kardec, agora é um fato, nós temos que estudar, né? Nós temos que observar. Quando você observa o Chico e observa o Kardec, é notório que são duas personalidades completamente diferentes. O Kardec é todo aquele sisudão, aquele cara sério, aquele cara pragmático. O Chico, às vezes, ele chegava a ser simplório. Sim. Né? Então, e outra coisa ainda. Ainda mais pela pena de quem veio. Né? Que o médium que começou a lançar essa mensagem é um médium que, a partir... Ele fez muita coisa boa. Começou bem, né? Começou bem. Agora, a partir de um determinado momento, desandou. Né? Então, você observa que ele só produz coisas no sentido de faturar. Né? O objetivo é só polêmica, com o intuito de faturar com os livros. Então, apaga isso. Isso que esse espírito falou para o Kardec, se não me falha a memória, o Espírito Verdade também menciona em alguma outra oportunidade. Né? E aí, observa o seguinte, nós ficamos achando que a missão das pessoas na Terra só são missões assim que vão estar diante dos holofotes. Entendeu? Imagina quantos missionários não passaram pela Terra completo anonimato. Entendeu? Quer dizer, quanta coisa nós não recebemos aí por outras vias e de pessoas que não têm a mínima evidência entre os homens, e são coisas importantíssimas. Quando você estuda a vida dos grandes caras que tiveram grandes ideias, você observa que eles se baseiam em pedras colocadas em várias épocas do tempo por outros autores. Eles não partem do zero. Eles partem sempre em princípios defendidos por autores que ficaram no anonimato e às vezes tiveram assim, uma pequena evidência. Então sempre há precursores do pensamento que eles estão consolidando. Né? Então nós ficamos com essa mania de achar que missionário então é tudo famoso. Esse próprio personagem, ele foi um missionário. Agora, não apareceu. Ele era secundário de Allan Kardec. E esse personagem, inclusive, eu publiquei isso, o sonho instrutivo de Allan Kardec foi esse personagem que esclareceu. E uma coisa muito interessante, muito bacana. Tá? Então, eu até vou falar um pouquinho sobre esse sonho instrutivo. Kardec, ele viu no plano espiritual um grupo de pessoas dialogando sobre um determinado assunto. E ele só viu num muro, assim, os espíritos escreveram assim, a borracha rolada sobre a roda pode fazer muitas léguas em poucos segundos. Aí ele perguntou para esse doutor Demeure, qual é o significado desse sonho? Aí ele respondeu que quando a humanidade está próxima de uma grande descoberta, ela reúne aqueles que estão tratando desse assunto no plano espiritual para trocar figurinha. Eles não têm consciência que estão fazendo isso, mas trocam figurinha das suas experiências, então a descoberta chega mais rápido. Imagina se as empresas sonham isso. As empresas têm um organismo que se chama segurança da informação, que é para não deixar isso acontecer. Alan. Meu amigo, assim, eu acho que o Luiz está bastante correto no que ele falou. A gente muitas vezes imagina, porque o cara foi um ser iluminado numa encarnação, que na outra tem que continuar sendo mais iluminado ou iluminado igual. O né? Hitler foi famoso. Estava lá naquele holofote, né? Existem missionários realmente muito silenciosos, que às vezes sedimentam muito mais o conhecimento do que alguém que escreve. É interessante porque grandes pessoas iluminadas da vida aí não quiseram escrever, né? Começando por Jesus, Sócrates, Jesus, eles não queriam registrar. Interessante que Lacan, que é um dos grandes continuadores da obra de Freud, né? Lacan não queria escrever nada. As obras de Lacan que tem escritas chamam seminários. Por quê? Porque ele proferiu seminários orais. E aí ele autorizou um genro dele, que chama Alain, por sinal, né, só por uma coincidência, a escrever os seminários. Então, quando você lê Lacan, você lê algo que foi falado. Por outro. Por ele. Ah, por ele, mas foi escrito por outro. Como Platão escrevia sobre Sócrates. Sobre Platão escrevendo Sócrates, sobre os apóstolos escrevendo Jesus. Então, assim, eu não imagino que para você ser grande, você tem que escrever. Para você fazer ser notório para desenvolver algo, você tem que escrever. Não, você tem que ser um grande executor. O maior exemplo é a prática. A teoria, qualquer um escreve. O meu avô era uma figura, eu não conheci ele, pai da minha mãe. A minha mãe, pelo que ela me conta, né, ele foi presidente do Centro Espírita e tal. E às vezes o pessoal chegava para ele e falava assim: ah, mas isso aqui está escrito, seu Otávio. E ele falava assim: está escrito porque escreveram. Não, é uma frase que parece boba, mas não é boba, cara, porque alguém. Não quer dizer que ele experimentou. Não quer dizer que ele experimentou, ele escreveu sobre. Então, esse médium, quem me garante que o médium que está recebendo o Demeure não criou por cabeça dele aquele diálogo? A gente tem que confiar. Lembra que nós somos da generalidade concordante. Sim. Nós não acreditamos na opinião isolada. Por isso Kardec deixou bem claro isso. Quando vem uma opinião isolada, ela pode gerar polêmica por conta disso. Agora, se tivesse 10 médiuns, o próprio Chico, porque nunca falou nisso? Divaldo, porque nunca falou nisso? Divaldo, que eu digo com os seus espíritos tão nobres que falaram, porque isso não é importante para a doutrina espírita. Exatamente. A importância da doutrina espírita é a sua doutrina. É a sua doutrina. Se o Kardec reencarnou, se ele foi o Chico, pouco me importa isso, cara. É secundário, né? É quintiário, sei lá o que é, lá para trás. O importante é assim, cara, eu nunca encontrei erro doutrinário em Kardec. Assim, a coerência dele, o bom senso dele. Chico, cara, quando você pega... Eu vou pegar os 100 primeiros livros, porque depois ele começa a escrever muita mensagem. É uma outra fase mediúnica. Mas os 100 primeiros livros dele, nossa, aqui, ó, nós sempre estamos lendo. Ó, um dele, dois, três Deus. Dele hoje. Três livros de altíssimo nível. Maravilhoso. Então, é isso que a gente isso pede, que importa. E pede a você, ouvinte, é que ao buscar um livro, veja qual é a mensagem do livro. Tem muito livro dito ser espírita que destaca o secundário. Ah, o Luiz foi a reencarnação de João, de José. Isso não tem importância nenhuma. E só para finalizar, quando a gente vê as obras do André Luiz, 99% dos personagens iluminados que aparecem na obra são desconhecidos nossos. Pessoa simples. Clarêncio, Gúbio. Pessoa simples. Ninguém sabe quem é. Né? Então, porque o João foi o rei e tal, mas isso não tem. Posso dar um exemplo para você? Eu joguei basquete muito tempo na minha vida, né? E eu, na época, eu não enterrava, eu não era um grande incestador, eu defendia, eu era médio em tudo, eu não era excelente em nada no jogo, assim. Só que eu tinha uma visão do jogo interessante, que eu via aquele que estava mais preparado para atacar ou arremessar. E eu passava para ele essa bola. E um técnico uma vez falou para mim que eu não era bom em nada no basquete. Que eu devia... Eu era um generalista, assim, no basquete. E eu era um bom jogador. Mas que eu não queria me destacar, porque eu não pegava nenhum daqueles fundamentos até então que eram valorizados para me dedicar a ele, né? Uns 20 anos depois, a NBA, que é a Liga de Basquete Americana, ela começou a valorizar aquele que fazia a assistência, que era o que eu fazia. Eram jogadores assim que eles são valorizados hoje. Mas daí, como eu sigo muito a história do basquete, que eu gosto, eles começaram a buscar no passado grandes assistentes que não eram valorizados. Andamento ao jogo, né? Mas porque ele que joga a mão do cara. O cara que encesta, ele não joga sozinho um time. Alguém tem que jogar a bola na mão dele na hora que ele está pronto para arremessar. É no caso das descobertas. O cara teve uma base para poder se basear para chegar lá. Muito bem, ainda bem que eles não te acharam e nós não perdemos você aqui, né? Não, eu já estaria aposentado com mais dinheiro para fazer o que eu faço. Estamos adiantados aqui. Eu vou pedir ao André, coloque a música escolhida pelo Luiz, que é a música de boa qualidade. Carmen Monarca. meus amigos, são músicas muito interessantes. O Alan estava falando que gosta de escrever quando ouve essas músicas, eu também gosto de ouvir, eu acho que é o alimento da alma, né? A música clássica, a harmonia, as notas musicais fazem muito bem para a alma, né? Muito bem, meus amigos, estamos preparados para começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho, e hoje vamos começar o capítulo 28. E o capítulo 28 fala o ministério do Cristo e a perseguição que ele sofreu. E a Terezinha, até para criar uma didática de ensino e de entendimento, ela dividiu esse ministério do Cristo em quatro partes. E ela vai abordar parte por parte, cada parte tem uma particularidade, né? E ela fala que a primeira parte é o ano de obscuridade, que a segunda parte é o ano do favor popular, que a terceira parte é o ano de oposição e a quarta parte, a semana de sua morte e ressurreição. Ela divide certamente para facilitar o nosso entendimento. Então eu vou citar aqui fatos que aconteceram nesse momento obscuro, ou seja, pouco conhecido, pouco divulgado, para Luiz e Alain falarem. A Terezinha fala assim: estende-se esse ano de obscuridade do batismo até o começo do ministério na Galileia e abrange os seguintes fatos principais. Quer dizer, dá a impressão que ele estava montando ou criando um momento, se preparando para exercer uma atividade. E ela destaca seis momentos importantes dessa fase obscura: o batismo, a tentação, os primeiros discípulos, o primeiro fenômeno ou milagre, a primeira Páscoa e as primeiras conversões. E a Terezinha escreve: nesta fase, Jesus ainda não se manifestou amplamente. Ele estava na Judeia e passa quase despercebido das autoridades israelitas, não sofrendo, portanto, hostilidades maiores ou perseguições. Esse ano de obscuridade, Luiz, como devemos entender isso? Olha, você em toda a história, você observa que os personagens não nascem famosos, né? Não nascem conhecidos. Você vê que a vida do Chico, até 50, alguma coisa assim, era pouco conhecida, e aí, quando ele foi enterrado, ele era conhecido amplamente. O João Batista não, o João Batista já era conhecido, né? O João Batista tinha lá os seus discípulos, e os historiadores comentam, inclusive existe historiador que acha que Jesus era um discípulo de João Batista, né? Quer dizer, seguia aquilo que João Batista pregava. Então, na realidade, a partir de João Batista começa a se dar evidência a Jesus, quando João Batista coloca que ali estava aquele e João Batista deveria se apagar para que ele aparecesse, né? Então, na realidade, é um processo natural de evidência, ficar conhecido. É tanto assim que as autoridades não conheciam, não sabiam. Então, isso é muito comum e muito natural, né? Os primeiros fatos são realizados, e a partir do comentário desses fatos, então começa a se evidenciar que aquela figura existe. Muito bom. Alain, eu vou pedir a você que faça esse comentário desse segundo ano, que a Terezinha descreve como o ano do favor popular. Quando eu li o texto, o título, eu não entendi. Favor popular. Aí ela vai descrevendo, e nós temos assim a imagem de que Jesus, nesse começo, ele era aceito em todos os lugares e ele não foi. E aí é que ela vai descrever. Então, esse ano vai da rejeição em Nazaré até a alimentação das 5 mil pessoas, abrangendo como fatos principais a rejeição de Nazaré, a mudança para Cafarnaum, que era uma cidade próxima a Nazaré, a nomeação dos 12 apóstolos, o Sermão do Monte, as viagens da Galileia e a alimentação das 5 mil pessoas. E aí existe um fato, Luiz ou Alain, que eu gostaria que você falasse, muito interessante, que a Terezinha fala assim: Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ou seja, ele começou a aparecer. A seguir, dirigiu-se para Nazaré e na sinagoga apresentou-se aos seus concidadãos como Messias, mas eles não o aceitaram como tal, porque o conheciam anteriormente, e eles sabiam que ele não tinha estudos e nem poderes miraculosos, bem como os seus familiares. Jesus insiste na afirmativa dizendo: nenhum profeta é bem recebido em sua terra, e citando que também no passado nem todas as pessoas mereciam receber a revelação divina nas cidades em que eles aconteceram. Então, o povo, né, se encheu de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram-no até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem para baixo. Quer dizer, eles se revoltaram, colocaram ele num precipício ali. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Essa é a beleza, né, de um ser como Jesus, né? Ele era acima dessas coisas, né? Essa frase dele, que nenhum profeta profetiza em sua terra, ela é muito verdadeira. Por exemplo, eu fui menino, adolescente, jovem. Eu fiz coisas de menino, coisas de adolescente, coisas de jovem. É lógico, eu acho que eu não fui tão perturbado assim, mas um pouco perturbado sempre é o adolescente, o jovem. É normal, né? Aí vamos falar, eu chego à fase adulta e eu falo que eu sou filho de Deus, né? Falando como Jesus aí, né? Eu sou o filho de Deus, Eu sou o Messias. Ah, cara, fala assim, esse cara tá louco, rapaz. Ele roubava a manga lá da mangueira do vizinho, ele corria atrás dos cachorros pra rua, ele não pode ser. E tá louco. Vamos acabar com ele. E a lei era joga do precipício. Joga do precipício, vamos acabar com o bicho. Então, é natural que isso aconteça. E você imagina hoje, 2019. Chega um cara que você viu crescer vizinho da sua casa lá. E ele fala assim: eu sou o Messias. Você não vê que em termos de educação, todo mundo diz assim, ele respeita muito o pai. Por quê? A mãe passa 24 horas com os filhos ali. Desgasta. Desgasta. E o cara só chega no final da noite e dá uns berros lá e põe. E aí acha que tem mais autoridade. Não, é a convivência. Jesus conviveu 30 anos com essa turma. Então é interessante essa ideia. É difícil de ser aceito de chofre, assim. Não, esse cara não. Tá louco, esse cara não é o Messias, não. E só para finalizar aqui o dia de hoje, Luiz, vou passar para você. Quais eram as principais acusações dos escribas e fariseus contra Jesus? Temos que entender, já disse isso outras vezes, que a Judeia tinha uma estrutura religiosa forte, muito bem estabelecida. O povo era cultivado e treinava cultuar determinadas práticas. Isso era um hábito, eram hábitos seculares e arraigados na educação desde a infância. Então a criança nascia doutrinada. A verdade era aquilo e não mudava. Aí chega alguém que começa a quebrar paradigmas. Então surgiam acusações contra o Cristo. Qual era a primeira acusação? Ele viola a lei de Moisés, porque não guarda o dia de sábado. Jesus, no entendimento deles, violava o sábado, porque curava nesse dia também e permitia que seus discípulos também trabalhassem nesse dia. E eles entendiam que isso era uma grande afronta à religião. Mas o mestre não tinha vindo para revogar a lei e os profetas. Quer dizer, se ele é o mestre, por que que ele revoga uma lei, né? E assim ele vai caminhando. Pelo contrário, dava-lhe o verdadeiro cumprimento. E aí Jesus fala uma frase que eu gostaria que você falasse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Você estudou a questão de que a Terra foi o centro do universo, né? veio, isso aí foi Ptolomeu que criou em consonância com o pensamento da igreja, então até aí tudo muito bem. Aí veio Copérnico e mostrou que a Terra é um planetinha, né? Agora, o maior desgaste dele foi com relação à igreja. Porque a igreja, na interpretação da Bíblia, ela rezava que tudo gira em torno da Terra e que existiam os quatro cantos do mundo. Então a Terra jamais podia ser redonda. Tinha canto, e como é que o Copérnico conseguiu fazer isso? Anos e anos se debatendo e provando. Quando teve o advento do telescópio, foi provado então que realmente... Né? Mas isso aí levou anos. A igreja, a questão de alguns anos atrás, é que perdoou Galileu. Porque até então, Galileu, quando falou que a Terra era um planeta e que girava em torno do Sol, ele teve que depois, sob a mão, sob a Bíblia, ele abjurar, quer dizer, ele dizer que aquilo ilegal, tudo era infâmia, que aquilo lá não era verdade. E ele tinha que prometer, inclusive, que se alguém outro falasse aquilo lá, ele ia acusar para a Inquisição. Então você vê, quer dizer, aquilo que aparentemente está de mãos dadas com Deus, isso aí representa um atraso para a humanidade tremendo, em função dessas crenças, né? E quando Jesus disse que era o Filho de Deus, eles acharam aquilo uma infâmia. Como é que ele se dizia Filho de Deus? E Jesus disse numa outra frase, ele disse assim: se os profetas disseram que vós sois deuses, por que eu não posso ser Filho de Deus? Né? E ele mostra que essa questão do sábado foi os dogmas que a igreja criou. Como é um assunto cativante, nós estamos chegando na hora, eu só vou pedir ao Alan, porque o que Jesus estava fazendo, ele estava quebrando paradigmas de uma religião, de uma cultura, de uma época. Vamos deixar isso para a semana que vem, mas eu queria que o Alan falasse se toda quebra de paradigma custa caro. Tenta quebrar um paradigma, você vai entender o preço. Vai ver o preço. Você, né? Vai ver o preço. É assim, o paradigma é um consenso de um grupo social. Quando você chega naquele consenso e fala assim, não é assim. O meu pai tem uma frase, meu pai sai com umas frases às vezes que eu admiro meu pai. E ele fala assim, o corpo estranho, a plebe estranha. O corpo estranho, a plebe estranha. Então, nós somos massificamente doutrinados para não pensar. Nossa Senhora, esse é um tempo de estudo. É uma pura realidade. Cara, não, mas é muito sério. E dói, né, ouvir? Dói. Eu volto a falar, quem quiser ler como um pouco... É? Fala a frase de novo, Alan. O corpo estranho, a plebe estranha? Não. Nós somos massivamente... extenuantemente doutrinados para não pensar. Quando você pega o mito da caverna de Platão, isso não é de hoje, isso é de 2, 3 mil anos atrás. É muito mais fácil eu dominar quem não pensa do que quem pensa. Porque para eu dominar quem pensa, eu tenho que pensar tanto quanto ou mais do que eles. Se eu tenho um monte de gente que não pensa, se eu, que terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu pensei um pouquinho, eu domino. Então, a mídia, ela se desenvolve na teoria de massificar uma burrice constante, assim, não pense, acredite no que eu estou falando. Então, quando nós voltarmos aqui na semana que vem para estudar Jesus, vamos abordar esses paradigmas e você vai começar a entender, porque lá na frente ele acabou sendo condenado à cruz, né? Ele estava quebrando esses paradigmas. A plebe estranha. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Isso que o Alan acabou de dizer, você pode julgar o governo democrático. É aquele que investe na educação. Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos, reproduzindo aqui de novo o que eu falei no começo do programa, a leitura de Ernesto Bozano. Né? Eu trouxe hoje o livro A Morte e os Seus Mistérios. Leiam Ernesto Bozano, que é a base científica da doutrina espírita.